mi necesidad de chale, papá, prosiga. Eu já vou falar que se chama na atenção para ingresso. Papá, Romeu, Juliette, Charlie, papá. Temos. 259, no solo 35, libere próxima à esquerda na taxiway Delta. Antes de ingresso na Alfa, chame o solo, 1219. Programa Delta, próximo Alfa 219, Stan 3859. Voo 9933, final Romeu. 933, na proa de Delphi, Delphi para 050, ajuste em Salvador, 1005, após Delphi via Bonfi. Depois Bonfi via Bonfi, cliente copiado, deixa eu dar uma checada aqui, só pode voar da presente o Serra Vitor 367. Eu tenho uma nave já na curta para pouso na 28, se tiver condições de taxiar a baixa altura até a cabeceira 35. Papá, Romeu, Juliette, Ali, papá, na 35, autorizarei a decolagem. Torre Salvador, na 3304, final, RLS do Lula 22. Na 3304, QNH 1015, reporte visual com campo. Visual, na 3304. 3304, autorizado pouso, pista 28, vento 140 graus, 3 nós. Autorizado pouso, pista 28, na 3304. Salvador, bom dia, Gol 1-1-1-0, descida 1-5-0. Gol 1-1-0, via Mário, desce para 2000 pés, ajuste no 0-5. Via Mário, 0-1-5-0. Gente, após o empate, será autorizado 366 para interceptar o final do Renato. E após o empate, 366 para o Renato da 1-0-1-0. Meu Charlie, Juliette, Charlie, papá, decolagem 38, chame o controle agora em 1-9 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Bom trabalho, da próxima. O Gol 095 está pronto. 095 autorizado, ele é em Mazei, pista 28. Mazei, Mazei, 28, certo? Não, 3304, no solo aos 39, direita, chame o solo em 1-2 decimal 9 para ingresso no taxiway em alfa. Isso. Correção, curva esquerda. Telefone à esquerda, 219, está 3304. Pode ser. Onami, será intentado subir rota cheia depois de caixa prego? Só que é uma formação próxima ali ao front, seria possível a gente engraçar já direto para o destino? Qual seria a magnética? Na verdade a magnética seria bem a formação, o ideal seria a gente curvar para 2, para o sul depois seguir descendo. Gente, autorizado, vai manter 1000 pés até o destino? 1000 pés de aéreo. Ok, informe do zona CTR e quando possível estimar de pouso. Ok, vai apontar. O Almirante Charlie Papai, confirmando seu transponder, 5453. Salvador, bom dia, azul 2796, no ponto de espera da 28. 796, após a rolagem da aeronave da Goa, a Lima tem 28. Após a rolagem da aeronave da Goa, a Lima tem 28, azul 2796. Os aeronaves em capacidade de colagem mantém a prova até 2.500 pés antes de iniciar a primeira curva. Ano, Mastro 2, 3 mil pro norte, a frente vai entrar muito mal adentro. Boa norte. Agora não será possível para norte. Retorne ao litoral se for necessário para te esperar. Tem decolagem da 28. Ok. Vai segue então via pro sul. Curva esquerda agora. Já pro sul. 1095, contato radar, voa direto Elefa. Direto Elefa, precisamos fazer curva à esquerda devido à formação de meteorológica, senhor. Ok, pode curvar. Tem um helicóptero à sua esquerda, mas está mais baixo. Sim, então curvar na esquerda, obrigado. Vamos lá para a proa 230, tá, senhor? Tá ok, tá só. Obrigado. O número 60 reduza para 200 mais. O Gol 095 reporte condições de voo, Elias. Sim, senhor, reportará. Mais 10. Sente. Após o desvio, já a posição máximo, o Gol 1095. O senhor não vai poder curvar agora, certo? Agora não. Dentro de mais umas 10 ainda com certeza. Ok, devido ao tráfego na chegada, o senhor vai prosseguir nesta presente proa sob operação. Aguarde mais instruções. Positivo, senhor. Estamos mantendo a máxima asa subida para liberar os braços. Estimativo, tráfego na sua posição de 12 para 1 hora, 22 milhas, cruzando 90 e descida. Excelente, obrigado, senhor. Tem a pró, até 2.500 pés, azul 7.96. Tomou bem? Vento variável, 3 nós. De voar para o salão da barra? Negativo, senhor. Formação bem pesada por lá. Então vai contornar e depois direto ao Guarani. A ideia seria contornar via Amar e depois seguir direto ao Guarani. Você tem informação aí na radar do tamanho dessa formação? Infelizmente, há um bom tempo essa função não funciona bem para a gente aqui. Olegário da Copa. É de bem antes. O Gol 095 já é superado em altitude tráfico e forma em condições de voo. Alerta, senhor. Podemos um pouquinho mais para frente, posição máximo? Eu vou coordenar o centro. Pode voar, aguarde confirmação. Senhor, não vou mais, senhor. Obrigado. O Gol 060 desce via correção após o TAP, voo 366, autorizado final de aeronave, reporte estabilizado. E após o TAP, 366, vai em boa, azul 2796. Controle Salvador, bom, Bom dia, Azul 2796. 2796 é presente, curva direita, direto é Aracaju. Está direto Aracaju, da presente Azul 2796, obrigado. O Gol 095 tem a posição Mótipo na rota? Positivo, senhor. Ok, sempre autorizou Mótipo. Mótipo, então, obrigado, senhor. Gol 9933 reduza para 2109. Trans 10 mais 1, 9933. Chame Centro Recife, 1260. 260, obrigado, seu bom dia. Direto para papo, após contornar as informações, está cruzado direto de destino. Direto de destino, quando possível, estimar de pouso. Caso 3, mais. Pessoal, autorizado, rodo 772. Será necessário manter a presente proa. Aguarde para voar o 366. Aguarde a posição, aguardando para voar o 366. Desce para 2500 pés. 1015 agora. 2500 pés, 1015. Controle Azul 2772. 2772, contato radar, suba ao nível 160 para decorar o nó. Para o nó, ponto 160. O 9933 autorizado, que é o 2366, reporte estabilizado. 366 vai ser mais autorizado, o 9333. Avisado é Renato, 101, não me exato. Confia. Ele passou o 366 estabilizado, 1160. Chame a torre, 198, 95. 395, 1160. 160, tá uma milha agora do CA 2372. Exato. 160, que legal, 0 no 5, utilizado por pistão 0, vento 50 graus, 3 nós. Ok, está autorizado o pouso da 1-0, 1-0, 1-5, faz isso no 1-6-0. O 1-2-5-2, o senhor já está voando direto? Ok, pode prosseguir na livre. E frequências do centro Recife, caso necessário, 1260 e 12685. Podia confirmar a intensidade do Fabinho para o número 60? Está no máximo, o número 60. Ok, obrigado. Número 0 no solo 53, direita 1219 solo. Direita 1219, 1 no 0. Está destinado o 9933. Station é torre 1985. 3905, já. Carro no 05, vento variável com 3-9, sem livre pouso, pistão no 0, informa pistão molhada. Gente, igual ao 933, tem livre pouso, pistão no 0. 9933 no sala 51, direita 1219. Direita 219, gol 933. 772. Serviço radar encerrado, chame Leos, frequência 1201. 2796. Serviço radar encerrado, chame Aracaju, 203. Bruno 184, voo Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 015. Aguarde a autorização, mantenha inicialmente a posição mais. Voo 2196 autorizado em ar e decolar pista 10, 180 graus, 5 nós. Além de decolar não, voo 2196. decolou ao 08, 119.8, por favor. 19.8, bom dia. Oi, bom dia, Xené 632, 410, pronto. Bom, Xené, a linha aí mantém pista 10. Bom dia, Daniel 320, gol 2196. Guardião 07, prossiga. Agora está estacionado, agora já é, 3 da porta. Agora já está passando, está vindo, está vindo. Guardião, reporte para decolagem, Cupuaçu, 170 graus, 05 nós. Chinem 6312, decolagem autorizada, pista 10, 170 graus, 05 nós. Cupuaçu autorizado, Guardião, 170 graus, 05 nós. Fora do solo, Guardião. Guardião confirmando sobrevoo Pouso em Andina. Pouso em Andina, senhor. Gente, aguarda a transferência. Passado 10 minutos? Assim, ó. Bande Salvador, bom dia, 6312. É 312, contato Radar, via Cuca, sobre 350. Cuca 350, 6312. Poderia voar Jamo, Cuca ou Jamo, sir? 30. Manda Jamo, então, obrigado. Muito obrigado. Conselho de Salvador, muito bom dia, é o Guardião 06. Guardião 06. Confirmando, Guardião 07, está agora aqui ingressando no corredor Axé, mantendo 110 para um dia no Guardião. Gente, reporte visual colocado de pouso. Pode olhar visual, Guardião. Da presente, desça para 2.500, autorizado o final do Renato. 366 da presente, 2.500, reportará no final do Renato, com o nome do 4. Salvador é o 4450. 4450, via Mário, desce para 050, ajuste 10 no 5. Ajuste no 0 no 5. Afirmativo, após o TAP será autorizado ser a 366. 2196. Você, 2196. Chame Recife, frequência 251. 251, boa. Azul 9170 aos 15 119.8, por favor. 19.8, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Azul 9170, decola. Azul 9170, decolagem. Bom dia. Bom dia, via Dael, sobre 280-9170. 280 na Dael, obrigado. Foi 2171 confirmando o senhor procede pro VR. Gente, para o sequenciamento, voo em Serra Lita 366, desça para 2500. Azul 4450, confirma indicado. 2509, azul 4450. 7. O 4450 do azul reduza para 220. Velocidade. 2209 do 4450. Salvador, hoje é minha vez, eu quero para uma função de vestida para uma questão. Boa, bom dia. Para 250, a sua identificação, voe Itapo na presente, desça para 050. Itapo descendo para o 050, identificou minha lei de lugar. Puxando a 62, 6312, chame o centro Recife, frequência 12685. Centro Recife 2085, boa, 6312. Seguinte, após o TAP será autorizado 366, o Xanã 6250. Após o TAP 366, o Xanã 6250. meio, voo no 184. O 184, compete final da R9, chame a torre 16895. 16895, obrigado, bom dia. Bom dia. Foi sobre o posto aí, prossiga novamente. 2590, informação Tango, ideal de descida. 2590, desce inicialmente para o nível 100 na praia de Mário. 100 Mário, daí, Mário, daí. O azul 4450, aguarde, talvez tenha que ser operado antes de interceptar a final do Renato. 2171 prossiga. Posso dar uma informação aqui, já retorna ao Pro de Janeiro. Entendi. Azul 4450, operação para sequenciamento, voo na proa 010 e programa 368. Proa 010, programando 368, azul 4450. Ótimo, o limite será radial 280 de Salvador. Essa proa aí, nós vamos ver uma formação, seria como uma proa 040. Foi recebe, gol 1184. 1184, avistou, confirmando? Afirma, confirmou, o senhor que avistou a pista. Não recebi, calma. 130 graus, 629, tudo autorizado. Pista 10, pista úmida. Ele foi usando 0, gol 1184. A esquerda ou a direita, após ser autorizado o Serra Vita 360. Será necessário curva pela direita, azul 445. Sim. O senhor pode manter a presente pro até o 368? Na presente pro tem condições de voar até o 368, azul 445. Ok, então eu mantenho inicialmente o 368, peço para 4000 e aguarde a atualização de prosseguir na final do RNAP. Está aguardando para a autorização, vou apresentar o 4000, do 445. Reduza para mínima lenta. Reduzir para 2009, do 445. Entendi. Fator azul 2590, pode confirmar o procedimento para pouso, BOR? O procedimento que uso é o VR-BME Zuluba 10. 590. Após a posição ITAP, será autorizado voar o fixo TASA para interceptar a final. 590, sim. Azul 4450 está autorizado o RNAV a partir do 368, trato que o precede para interceptar agora o 366. Sim, autorizado o RNAV da pista 20 a partir do 368, azul 4450. No 184 aos 23, direita 121 no 9. Direita 219, jogou 1184. Só tô com horário depois. Eu sou direita 9 milhas, um ATR, cruzando 1110 para 1100. Atingiu uma centena, 2590. Gente, aguarde para a descida, 2590. 90. Eu já tinha um chame a torre 19895. 1895. Azul 2590, operação para o sequenciamento, curva esquerda para 025. Esquerda 025. Azul. Você pode manter a 030 para evitar provações? Gente, mantenha a 030 e desça para 090. 090, mantenha a 030, 2590. Reduza para. Confira o indicado do momento. 1809. Ok, 7. Xenome A250, na proa de Duna, desce 2000. Pois não, na proa de Serviço 366, desce para 2500. Reporte final do RNAV. Na proa da 366, 2500. Reportaremos na final na área 62, recordando. R590, deixe e mantenha 070. 070, 2590. Azul 4450 estabilizado. Azul 4450, contato final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 18, decimal 95. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, bom pouso. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4450. Continua a aproximação, aguarde pistoleiro. Aguarda. Azul 2590, mais aproximadamente aí 5... 4 milhas, não vai ter que curvar direito, sabe? Vai dirigir de forma de informações e vai atingir o 070. Azul 2590, ciente. Informe ao início do desvio, autorizado certo ao nível de voo 060, ajuste na 065. Sendo para 060, vai passar através da posição ITAP, né? Motorista com a TASA. Azul 2590. Livre desvios, informa o tráfego que o protege na aproximação, agora 3 horas, 1.4 milhas rumo nordeste, passando 4.500 pés, Airbus 320. Ciente, então necessita curvar a direita agora na proa 055 para evitar desvios. Ciente, livre desvios, Airbus 2590, aguarde a posição TASA. Vai dar o TASA e vai atingir o 060. Autorizado até 050, azul 2590. 050, tem o tráfego no visual. Pode ser, galera. Obrigado. Azul 9170, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 126, decimal 0. Bom dia, bom voo. 2590, autorizado 7 a 4.000 pés. É 4.000, 2590. Voo 590, mantenha essa proa por mais 5 milhas, aguarde para voar tarde. Até a proa, aguardada, 2590. Portanto, 3304, pronto, 0 pronto.